Sejam todos bem-vindos a essa série de pregações produzidas pelo Ministério Vem Senhor Jesus, dirigido pelo pastor Ezequiel Gomes. Nessa série de mensagens, você terá acesso a 8 sermões que se conectam uns aos outros em uma cadeia de pensamento bíblico coerente e que devem ser estudados em conjunto e consecutivamente para que o seu conteúdo seja plenamente compreendido de forma satisfatória. Em todas as mensagens serão feitos apelos para que você responda a eles conforme a sua experiência espiritual através do e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Lembre-se que Outlook se escreve O-U-T-L-O-O-K. Ouça cada pregação, responda pessoalmente os apelos de cada mensagem através do e-mail. Envie também o link de download do arquivo de áudio ou vídeo por e-mail ou pelas redes sociais para os seus familiares e amigos que precisam ouvir essas mensagens da Palavra de Deus. Anime-os pessoalmente a ouvir as mensagens, responder os apelos e a divulgarem-nas para outros, de forma a criarmos um grande grupo de pessoas estudando a Bíblia e tomando decisões sérias em favor de sua preciosa mensagem. Fique agora com o pastor Ezequiel Gomes. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que prazer enorme que é para mim estar aqui conhecendo vocês. Meu nome é Ezequiel Gomes. Eu tenho um ministério na internet já há algum tempo. O meu Twitter é @vemsenhorjesus. Eu já coloquei na internet quase uns 150 sermões online. Desses 150 sermões, mais de 35 mil downloads. Pessoas que baixam o sermão, ouvem, aprendem, tomam decisões. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra lá na internet. simvemsenhorjesus.blogspot.com.br ou também vemsenhorjesus.com.br. E a mensagem desta manhã tem por título o seguinte: o sábado na palavra de Deus. E antes de abrirmos a Bíblia, vamos pensar uma coisa: por que o tema do sábado é importante? Jesus falou que a palavra de Deus, ela é a verdade, e que o homem vai viver não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus falasse sobre o sábado só uma vez na Bíblia, isso seria importante? Seria. Está escrito na Bíblia, é palavra de Deus. É importante. Agora, quando um tema é enfatizado muitas vezes na Bíblia, ele se torna ainda mais importante. Não quer dizer que os temas que aparecem mais na Bíblia são mais importantes do que os outros. Não é isso. Mas quando Deus repete uma coisa, é porque Ele quer nos ensinar. Como é que você aprende a ler? Com repetição. Como é que você aprende a trabalhar? Treinamento e repetição. Como é que você aprende as verdades que Deus quer te ensinar? Repetição. E na Bíblia, o tema do sábado acontece inúmeras vezes. Vou dar para vocês alguns exemplos. Êxodo 16, versos 1 a 26. Lá conta a história do maná, como que caiu o pão do céu, e esse maná caía 6 vezes por semana, e no sétimo dia não caía, para que o povo não trabalhasse pelo alimento no sábado. Essa é a história do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Ali estão os 10 mandamentos, e lá está escrito o mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. É para lembrar, não é para esquecer. Outra coisa, Êxodo 31, versos 11 a 18. Dentro do contexto onde Moisés escreve que as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus, naquele contexto Moisés nos lembra de santificarmos o dia de sábado. Outro texto interessante, Números 15, verso 32 a 36. Nesse texto se diz que um homem foi trabalhar no sábado, foi sair para o campo apanhar lenha, e aí ele foi pego e foi levado a Moisés, e disseram assim: Moisés, esse homem está trabalhando no sábado, o que que a gente tem que fazer com ele? E aí levam essa história para Moisés. Moisés diz: eu vou buscar a Deus. Vocês lembram o que que Deus responde? Esse homem tem que morrer. Olha que história complicada, história pesada. Transgrediu o sábado de forma aberta, rebelde contra Deus. Deus eliminou esse homem do povo de Israel. Isso é um tema sobre o sábado. 2 Reis 11, versos 4 a 12. Ali se fala que existiam pessoas no templo que faziam o serviço do templo, a guarda do templo. Aqui a gente pode usar esse texto para conversar se existem trabalhos essenciais no sábado que podem acontecer mesmo no dia de sábado. Uma discussão importante. Outra coisa, Neemias capítulo 9, verso 14. Naquele contexto da oração de Neemias, na restauração do povo na terra de Jerusalém, ali Neemias fala da restituição da adoração a Deus, da santificação no dia de sábado. Depois, Neemias 13, versos 15 a 22, da mesma forma, essa restauração do sábado no povo de Israel, você vai encontrar o tema do sábado em Isaías capítulo 1, capítulo 56, capítulo 58, capítulo 66. Inúmeros capítulos no livro de Isaías falam do sábado. Outro, Jeremias capítulo 17, mais um texto. Ezequiel capítulo 20. Tudo isso aqui que eu citei para vocês é tudo Antigo Testamento. Mas olha o Novo Testamento. Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 14, Lucas 23, 56, João capítulo 5, João capítulo 9, Atos capítulo 13, 16, 17, 18, capítulo 20, Colossenses capítulo 2. Ufa! Está entendendo a quantidade de textos na Bíblia que falam do sábado? Não é um texto. E para a gente pregar tudo isso aqui, irmãos, não dá em uma semana de oração, não. A gente ia ter que fazer um mês de oração, né? 30 dias. Vocês entendem? Que é um tema muito importante na Bíblia. Essas são as referências textuais diretas ao tema do sábado. Mas existem referências indiretas. Por exemplo, Gênesis 2, Gálatas 4, Efésios 2, Apocalipse 14 e etc. Agora, além da questão do texto bíblico sobre o sábado, existe uma outra questão que são as referências doutrinárias. O que é para a gente fazer no dia de sábado? É santificar, certo? Olha aí a doutrina da santificação. A gente, ao estudar o tema do sábado, a gente se aprofunda na doutrina da santificação. Outra coisa, nós somos salvos, os justificados, pela fé ou pela lei? Pela fé. Então você entende que essa discussão sobre guardar o sábado está dentro da discussão doutrinária. Se nós somos salvos porque a gente guarda a lei, olha a discussão, importante. Qual que é o papel da lei na salvação? Que vai nos conduzir a entender o que a Bíblia chama de julgamento pelas obras. Nós somos salvos pela fé, mas nós somos julgados pelo quê? Pelas obras. E se você quiser entrar no meu site, tem um artigo lá de 40 páginas, cujo título é assim: Justificação pela fé e julgamento pelas obras. Se tiver tempo e interesse, dá uma lidinha naquele artigo. Fantástico. Vale a pena estudar a palavra de Deus. Outros assuntos doutrinários. Os 10 mandamentos foram abolidos? Existe um discurso no mundo religioso que a lei não nos salva, então foi abolido. Então tem que pensar sobre isso. Outra coisa, o que é trabalhar? Porque o mandamento do sábado, ele proíbe que a gente trabalhe no sábado. O que é trabalhar? Olha a discussão, os rabinos tinham várias ideias sobre o que era trabalho. Eles tinham 40 categorias de trabalho que era proibido. Eles tinham que delimitar o que é. Eu vesti uma roupa, é trabalho? Dá trabalho vestir roupa, mas não é trabalho. Olha a discussão. Outra coisa, existem trabalhos essenciais que não podem parar no sábado? O homem na UTI, você pode largar ele lá na UTI no sábado? Não pode, ele vai morrer. Então tem trabalhos essenciais no sábado? Outra coisa, pode usufruir do trabalho dos outros no sábado? Nós estamos aqui guardando o sábado, ninguém está trabalhando. Tem alguém aí na companhia de luz trabalhando? A gente tem luz aqui para o microfone funcionar. Pode usar eletricidade no sábado? Você entende que a discussão começa a se tornar enorme? Outra coisa, essa discussão do sábado vai nos conduzir à questão da relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O sábado está lá no Antigo Testamento, está no Novo. Como é que funcionam essas duas coisas? É a mesma coisa ou não é? Porque está mais no Antigo Testamento, é menos importante? Que mais? Jesus na Bíblia, ele é o Senhor do sábado. O que isso significa? O que significa a interpretação do Apocalipse, que vai nos conduzir à mensagem do sábado, da guarda dos mandamentos de Deus? Outra coisa, pensar sobre o sábado, legalismo? A mensagem do sábado é uma mensagem legalista, de salvação pela lei? Outra questão, a mensagem do sábado é uma mensagem perfeccionista? Para guardar o sábado não pode pecar? Todos que guardam o sábado não é pecador mais? Vocês entendem que um simples tema na Bíblia é enorme? É por isso que nós vamos gastar 8 dias estudando a doutrina do sábado nessa igreja. Ah, pastor Ezequiel, mas nós já cremos, nós guardamos o sábado. Você que crê e você que já guarda o sábado, será muito beneficiado essa semana, porque você vai se aprofundar na verdade de Deus. E saibam de uma outra coisa, entre nós existem pessoas que talvez estão começando a ouvir falar do sábado, os nossos visitantes. Talvez muitos deles não sabiam que o sábado era uma coisa tão grande na Bíblia. Achava que era uma coisa pequenininha, à toa, sem importância, sem significado. E agora eles estão percebendo a importância dessa mensagem. Então vamos estar juntos essa semana. Vamos buscar a Deus e vamos aprender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Agora sim, fatos bíblicos sobre o sábado. Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Vamos começar do começo. Melhor que seja assim, né? Com a Bíblia aberta, então, vamos orar para que Ele fale ao nosso coração. Papai do céu, eterno e querido, obrigado porque a Tua palavra está aberta, Pai. O Senhor sabe, Pai, do que nós temos necessidades de ouvir esta manhã. Nós te pedimos que o Senhor fale de forma poderosa ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. De onde vem a guarda do sábado? Vem da criação do mundo, do exemplo pessoal de Deus. Deus, ele manifestou uma ordem, um ritmo na sua criação. Mas lembra quem é o Deus da Bíblia? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, verso 1. Deus poderia ter criado o mundo em um segundo? É todo-poderoso esse Deus? É. Deus poderia ter criado o mundo em um milionésimo de segundo? Poderia. Ele é todo-poderoso. Pode tudo, qualquer coisa. Então, quando Deus cria do jeito que Ele cria, Ele tem um propósito. Ele tem um objetivo específico em fazer o que Ele faz da forma que Ele faz. Entende a seriedade da criação? É um ato consciente. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que vai acontecer. E através da criação, Deus vai dividir com as criaturas aquilo que só Ele conhecia. Antes de Deus criar o mundo, quem existe? Ninguém. Só Ele. Deus era o único que conhecia o amor, que conhecia a paz, que conhecia o prazer, que conhecia a alegria, que conhecia o que é bom, porque a vida é boa, apesar dos pesares. E antes de criar o mundo, Deus já existia. Ele era perfeitamente santo, perfeitamente feliz, perfeitamente sábio. Ele é amor, Ele é real. E esse Deus toma uma decisão: eu vou compartilhar com outros o que só eu conheço. E é movido por esse desejo, por essa atitude, que Deus fala assim: haja luz. E o que acontece quando Deus fala? e houve luz. Olha o poder desse Deus. E Ele cria de forma consciente o mundo. E como é que Ele cria? Ele cria em 6 dias e descansa no sétimo. Ponto final. Mais um fato bíblico sobre o sábado. Êxodo capítulo 16. Olha um pouquinho adiante aí. Dá uma olhadinha aí, versos 26 a 28. Olha que importante. A Bíblia diz assim: 6 dias o colhereis, mas o sétimo é o sábado. Nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no dia de sábado. Sabe o que é muito importante sobre esse texto na Bíblia a respeito do sábado? É o fato de que ele acontece antes que Deus dê a lei no Monte Sinai. Por que que isso é importante? Porque a Bíblia diz que Deus estabeleceu uma aliança com Israel no Monte Sinai. E alguns usam essa aliança para dizer o seguinte: para quem que Deus deu o sábado? Para o povo de Israel. Se nós não formos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, a gente não precisa guardar o sábado. Entendem o argumento? Deus deu o sábado só para o povo de Israel, então eu não sou daquele povo, eu posso trabalhar no sábado à vontade. Agora, olha que interessante. Êxodo 16, a história do maná, é antes de Deus dar os 10 mandamentos. Antes dele fazer a aliança no Sinai, ele já pediu para as pessoas fazerem o quê? Guardarem o sábado. Então quem quer usar a aliança do Sinai para pregar contra a lei de Deus, está pregando verdade ou mentira, igreja? Mentira! Pela palavra de Deus. Segue aí, quatro capítulos para frente, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Quem sabe alguns de vocês dentro dessa igreja poderiam citar de cor o mandamento que Deus mandou lembrar e que o mundo cristão esqueceu. E a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lei de Deus. Uma das coisas mais importantes sobre essa lei, sobre esse mandamento, é que ele faz parte dos 10 mandamentos e regulamenta o ritmo entre trabalho e descanso. Isso é importante por quê? Porque Deus não deu uma lei assim: eu criei o mundo em 6 dias, descansei no sétimo, e você pode escolher qualquer dia que você quiser para você descansar, 1 em 7. Se quiser descansar na segunda-feira, pode. Outro pode descansar na quarta-feira, outro pode descansar no domingo, outro na quinta. Foi isso que Deus falou? Não. Deus falou: 6 dias você trabalha, no sétimo você descansa. Ponto final. É a lei de Deus. Se Ele quisesse que as pessoas fizessem de outra forma, Ele falaria de outra forma. Vocês concordam comigo? Se Deus quisesse dizer assim: olha, eu criei o mundo em 7 dias, mas vocês podem trabalhar os quantos vocês quiserem. É direito dEle. É Ele que manda, não somos nós que mandamos. Então, se Deus falou isso, é porque Ele quer isso. E não tem como mudar isso aqui. Ah, eu guardo qualquer dia. Você faz o que você quiser. Inclusive, nos 10 mandamentos, Deus falou assim: não matarás. Se você quiser ser um assassino, é direito seu. Você vai sofrer as consequências desse direito, você vai parar na cadeia, mas é um direito seu. Agora, Deus falou: não faça, é para não fazer. O que mais? Abre a sua Bíblia lá, 2 Reis capítulo 11, versos 4 a 7, Vamos passear pela Bíblia, meus irmãos. Esse texto é bastante importante, porque ele vai trazer aquela ideia do funcionamento da sociedade e do culto que não pode parar no sábado, pelas vicissitudes do mundo de pecado. Como eu já dei o exemplo hoje, a pessoa que está na UTI, ela necessita alguém trabalhando por ela para salvar a sua vida. Não é um capricho que alguém trabalhe na UTI no sábado, é uma necessidade. Da mesma forma, imagine no mundo que a gente vive, se os policiais fossem guardar o sábado. Polícia não tem no sábado na rua. O que os ladrões iam fazer? Festa. Então a gente tem que entender que existem trabalhos essenciais. E esse texto nos ajuda a entender isso. 2 Reis, capítulo 11, a partir do verso 4. No sétimo ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, a outra terça parte estará ao portão sur, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda, a defesa desta casa. Os dois grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Por mais que seja complicado a gente determinar o que é trabalho essencial e o que não é, a sociedade necessita do trabalho no sábado. E não é fácil a gente responder essas questões. Adventista, fiel a Deus, pode trabalhar no hospital no sábado? Pode ser policial trabalhar no sábado? Pode fazer alguma coisa que seja trabalho essencial? Essa é uma discussão enorme. Eu não vou resolver essa discussão. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: nós devemos buscar trabalhos que, da melhor forma possível, nós possamos honrar a lei de Deus e obedecê-la. Se Deus te chamou para a vocação de saúde, que é uma área importantíssima, para a área da segurança, que é uma área importantíssima, busque condições de não trabalhar no sábado. Eu fiz estágio lá na Bahia, quando eu estudava, e uma das igrejas tinha um camarada que era delegado da Polícia Federal. Pergunta para mim quantos sábados esse camarada trabalhou. Vou te responder: nenhum. Ele pedia para o chefe para ele não trabalhar no sábado, e ele nunca precisou trabalhar no sábado. Caso precisasse, poderia ser legítimo? Talvez sim. Alguma questão de segurança. A vida das pessoas está em jogo. Jesus falou que a vida do homem é mais importante do que o sábado. Claro que isso não legitima o trabalho comum e corriqueiro. Mas vocês entendem que é uma questão complicada? Questão de saúde da mesma forma. Se Deus chamar você para um trabalho assim, aceite e busque não trabalhar no sábado. Se precisar, em última instância, trabalhe e não receba por esse trabalho. Ah, você vai no plantão, ganha 100 reais. Dê de oferta. Trabalhe por amor. Trabalhe para a salvação das pessoas. Faça do sábado um dia especial, porque o sábado é um dia especial. Ok? Isso é um recado muito importante para a igreja como um todo. Depois, e Isaías 56. É bom a gente abrir a Bíblia, irmãos, porque é importante que todos sejam impressionados com a enorme quantidade de textos que a Bíblia traz sobre o sábado. Não é uma coisa pequena, é uma coisa grande, é uma coisa importante na Bíblia. Isaías 56, a partir do verso 4, vai nos dizer que o sábado ele é direcionado tanto a judeus como aos gentios. E a Bíblia diz assim: porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, eu darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome, melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os eunucos, eles eram uma espécie de escravos que cuidavam às vezes do harém dos reis. Os reis tinham muitas mulheres e eles castravam esses homens para cuidarem das mulheres, porque eles, os homens são ciumentos com as mulheres deles. E muitos desses homens estavam privados de uma área natural e normal da vida humana, que é a sexualidade, e muitos desses iam para Israel, conheciam a palavra, e eram gentios e se tornavam israelitas, e guardavam o sábado. E Deus faz promessas para esses homens e diz assim: eu conheço o sofrimento de vocês, e eu vou dar para vocês, na minha casa, algo melhor do que filhos ou filhas. Algo melhor do que sexo, algo melhor do que esse mundo pode oferecer. Aos estrangeiros que guardam o sábado. Quando o evangélico diz que o sábado era só para Israel, está falando o quê? Mentira. Claramente nós vemos isso na Bíblia. Outra questão, Isaías 58, versos 13 e 14. Texto importante também, bem pertinho aí, Isaías 56. E a Bíblia diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu poderia fazer um sermão só sobre esse texto. Fantástico, lindo. Nós devemos desviar o nosso pé de profanar o sábado, cuidar do nosso próprio interesse, falar coisas comuns. Sábado não é dia de falar de futebol, de dinheiro, de novela, de bobagem. É um dia para a gente se focar no que interessa. E acima de tudo, o que interessa é a relação com Deus. É amor a Deus, é amor às pessoas. É isso que deve focar o nosso coração no sábado. Só que surge uma questão complicada: de onde é que vai vir o dinheiro de quem guarda o sábado? Essa pergunta não é fácil de ser respondida. Porque hoje em dia você não aceita o trabalho, tem 50 que aceitam. Verdade ou não é? Você chega lá no empregador, no empresário, e diz para ele assim: não, olha, eu trabalho, eu sou honesto, eu sou fiel, eu vou chegar no horário, eu vou fazer o melhor pela tua empresa, mas eu preciso guardar o sábado. Ele vai dizer assim: olha, eu vou encontrar 50, 100, 1000 que vão trabalhar para mim no sábado. Isso faz com que muitos cristãos que guardam o sábado percam oportunidades de trabalho. É verdade. E a gente teme pelo sustento, porque infelizmente a lógica desse mundo é assim: sem dinheiro é igual sem comida, sem casa, sem roupa. É uma coisa pesada, e muitas pessoas vendem a alma ao pecado para ter dinheiro, comida, carro, roupa e etc. Mas a Bíblia diz para você que ouve a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, desviar o seu pé de profanar o sábado. E se você tiver medo de perder o sustento, Deus vai te sustentar com a herança de Jacó teu pai. Lembra de Jacó? Jacó trabalhou anos lá para Labão, né? E Labão ficava diminuindo o salário dele. Jacó e Labão faziam um contrato, e Jacó dizia assim: ó, vamos fazer o seguinte: o que nascer malhado é meu, o que nascer branco é seu. E quem é que fazia nascer para Jacó? Era Deus. Jacó tinha poder de fazer as ovelhas nascerem de uma cor ou de outra cor? Ele não tinha poder, mas Deus tinha. E Deus deu para Jacó uma herança riquíssima. E Jacó era um quê? Um pecador. Vocês estão se identificando aí com Jacó? São pecadores também? Querem ser fiéis a Deus também? Deus vai sustentar vocês. Não tem conversa. É Ele que vai fazer, não somos nós. Tanto é verdade que estamos guardando o sábado. Eu não sei, tem alguém com cara de muita fome assim, faz uns 10 dias que não come? Não, acho que está todo mundo bem, né? Vocês estão sustentados, porque a promessa de Deus é fiel. Não tenha medo de ser fiel. Que mais? A partir daqui, a gente falou só de Antigo Testamento. Vamos entrar no Novo Testamento rapidinho. João 9, versos 14 a 16. Você precisa entender uma coisa. 100% das vezes que o Novo Testamento fala do sábado, o Novo Testamento está falando dentro de um contexto judaico, porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, todos eles acreditavam que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, que devia ser obedecida, que o sábado era a lei de Deus. Tanto que a discussão era essa: Jesus está guardando o sábado ou não está? Porque a questão é, tem que guardar o sábado. Então o Novo Testamento, ele pressupõe tudo isso que a gente estudou sobre o Antigo Testamento como verdade. O Novo Testamento pressupõe que o sábado tem que ser obedecido, que é pecado transgredir o sábado, porque o pecado é a transgressão da lei. Então tudo isso está pressuposto no ensino do Novo Testamento. E João capítulo 9 vai nos mostrar um pouco dessa discussão. A partir do verso 14 se diz assim: e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: ele aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem, Jesus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Olha a discussão do Novo Testamento. Existia um homem cego. Já imaginou o que é ficar cego? Coisa difícil, pesada, ruim. Vamos pensar assim: olha, eu vim aqui de Esteio para Caxias, por essa serra linda. É linda a serra, não é? Maravilhosa essa serra. Já pensou se eu fosse cego e não conseguisse enxergar nada? Eu iria perder algo maravilhoso, não é? E esse homem não podia ver. Jesus, num dia de sábado, curou esse homem. E aí os fariseus diziam assim: olha, Jesus está fazendo um trabalho, está trabalhando, não guarda o sábado. Aí outros dizem: bom, se Jesus não guarda o sábado, ele é um pecador, porque não guardar o sábado é pecar, é transgredir a lei. Mas será que pecador conseguiria abrir olhos dos cegos? Está entendendo a questão? O Novo Testamento pressupõe a necessidade de guardar o sábado, e quem não guarda é pecador. Agora, Jesus era pecador? Essa é uma questão interessante. Na Bíblia, Jesus é declarado como Senhor do sábado, Marcos 2, verso 28. E o que é que isso significa? Lembra do mandamento que a gente leu? O sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Quando Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, o que ele está dizendo? Eu sou o Senhor teu Deus. Quem foi que criou o mundo em seis dias e guardou o sétimo? Jesus Cristo. Você tem alguma dúvida? Lição de casa, João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, porque o verbo se fez carne. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. Olha que maravilha, o Senhor do sábado em pessoa. E a Bíblia diz claramente que Jesus jamais pecou. Hebreus 4, verso 15, 1 João 3, verso 5. Nele não existe pecado. Isso revela que Jesus jamais transgrediu o sábado, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Uma outra questão, talvez uma das mais delicadas. Paulo escreveu que o cristão não deve ser julgado pelo sábado. Abre a Bíblia lá, Colossenses 2, verso 16. Esse é um dos textos mais importantes. Nós vamos dedicar algum tempo durante a semana para estudar esse texto. Colossenses 2, verso 16. Paulo escrevendo, e ele escreve o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida ou dia de festa, ou lua nova ou o quê? Sábados. Ninguém vos julgue por causa do sábado. Foi Paulo que escreveu. E esse texto é comumente usado para pregar que os cristãos não necessitam guardar o sábado, conforme a lei dos 10 mandamentos, E nós vamos trabalhar isso essa semana, tá bem? Nós temos que ser honestos, esse texto existe. O que será que ele quer dizer? Ninguém vos julgue pelo sábado. Mas vamos dar uma palhinha. Nesse texto está escrito que o sábado foi abolido? Está escrito aí claramente, o sábado foi abolido? Não. Então a gente já começa a ver que você ensinar isso em nome desse texto tem que ter uma certa imaginação. Mas nós vamos trabalhar melhor esse texto durante a semana, tá bem? Para terminar, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer o seguinte, para quem ouviu essa mensagem esta manhã, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que ouviste da minha parte, isso mesmo transmite a outros, homens fiéis, idôneos também para instruir outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Eu quero fazer um apelo muito especial para todos vocês, e em especial aos visitantes e aqueles que me ouvem pela internet. Você que ouve essa mensagem, quer receber compreensão de todas essas coisas? Do fundo do coração, você quer entender a seriedade desse assunto? O quanto esse assunto é maravilhoso, o quanto ele é importante, o quanto ele é abençoado? Deseja receber essa compreensão? O assunto não é fácil. A gente pensa que ele é fácil, mas ele não é. Mas é maravilhoso poder termos uma consciência limpa diante de Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente gosta quando fala da salvação, não gosta? Somos salvos por Jesus, amém! Mas quem crê na salvação através de Jesus, por que que não crê no sábado? Faz sentido? Eu só creio na Bíblia no que me convém, no que eu quero. No que eu não quero, não, isso aí é Antigo Testamento, isso aí é lá para o judeu, eu não quero saber disso. É honesta essa abordagem? Não é honesto, porque a mesma Bíblia que prega a salvação através de Jesus, nos pede para lembrar do dia de sábado, para o santificar. Isso não é legalismo, isso é o que Deus manda. O mesmo Deus que nos salva pela fé, nos manda sermos fiéis à sua lei. E no livro do Apocalipse, quem é o povo de Deus? Os que guardam os mandamentos do Senhor. Esse é o povo, não tem contradição. Quem está procurando contradição é que quer ensinar a mentira. E nós não queremos mentira. Você que está me ouvindo pela internet, deseja do fundo do coração receber compreensão. Aqueles que ouvem pela internet, eu peço, manda um e-mail para mim, dizendo eu quero. O e-mail é vemsenhorjesus@outlook.com.br. Diz assim, eu quero conhecer a verdade sobre esse tema. Não deixe de escrever. Nós sairemos dessa semana transformados pela graça de Deus, cheios da sua graça, do seu poder e do seu amor, para amarmos a Deus acima de tudo e para amarmos uns aos outros. Você deseja estar aqui? Você deseja conhecer esse tema? Eu quero ver as mãos. Louvado seja Deus por isso, se coloque em pé, vamos terminar em oração. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo tema do sábado, que é um tema maravilhoso, Pai. É um tema que ocorre na Bíblia inteira e nós lemos poucos textos, Pai. Obrigado pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, porque eles são a Tua Palavra, Pai. Nós queremos Te seguir pela verdade, pela Tua vontade, pela Tua lei, pela Tua graça. E em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos que o Senhor nos dê compreensão dessas verdades, Pai. Nos ajuda a entender, não só entender, praticar a nossa vida, Pai. Tira de nós as palavras vãs no dia de sábado. Tira de nós essa tentação de trabalhar, de ver televisão, de gastar o nosso tempo à toa, e nos ensina, Pai, a honrar o dia de sábado, fazendo dele um dia de especial comunhão contigo, Pai. Perdoa os nossos pecados,